Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 29 de maio, em segunda discussão, o projeto de lei 1358 de 2012 do deputado André Siciliano, do PT, que institui o programa de incentivo ao lazer e ao turismo interno para os funcionários públicos do Estado. Na verdade, o projeto 1358 de 2012, ele vem para abarcar um movimento grande e ele vem prioritariamente para incentivar o turismo interno no Estado do Rio de Janeiro. A gente cria formas de incentivos, financiamento via Estado, via pactuação de convênios com os funcionários públicos estaduais, podendo se estender ainda ao Judiciário e Tribunal de Contas, Ministério Público, para que a gente possa ter um incentivo ao turismo interno no Estado do Rio de Janeiro. É uma forma de beneficiar, porque hoje o brasileiro em geral tem viajado muito e a gente quer com esse projeto incentivar o turismo interno no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o texto que estende o benefício aos aposentados e pensionistas, o Poder Executivo deverá firmar convênios com hotéis, pousadas e clubes e fazer contratos com instituição financeira para facilitar a oferta de crédito para viagens, entre outras medidas. Reportagem Ronaldo Ribeiro.